B733, visual aeronave na curta final dando zero. Afirmativo. Após a mesma linha, mantém pista no zero. Aliás, manter após a passagem, até 3733. Estabilizou no ILS pista 10, whisky para whisky. Torre 118, decimal, meia dúzia. 18-6, obrigado, gente, boa. Bom, pouso, gente, boa. Torre de controlamento de Salvador, muito bom dia, de Papa Romeu, whisky bravo, whisky passou duna, fui, aliás. Whisky bravo, whisky, continue a aproximação, informe se deseja 10 ou 17. Como é que tá o vento aí, gente boa? Gente, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vento 130 graus, 062 é nóis. Consegui pista 10, aguardar a autorização, whisky bravo, whisky. Voo 1982, solo aos 1-2, livre a pista próxima à direita, frequência do solo em 1-2, 1-9. 1-2-9, livre a voo 1982. Salvador, novamente o 6312. Confirme o último que chamou a torre. É o 6312, já estou com controle. Um instante, por gentileza, o 6312. Ok. A 3733, o vento 140 graus 079, autorizado a decolagem, pistão no zero. Autorizado a decolagem, 1-0, tá 3733. Oxina 6312, prossiga. Eu entrei em contato com a empresa e eles falaram que não estão sabendo de DLA. Eles me consultaram em solo, pessoal da empresa, eu falei que eu estava autorizado para o voo. Talvez seja isso que tenha gerado a confusão, hein? Gente, bom voo, 6312. Ok, obrigado. Bom dia aí. A 3 milhas da cabeceira no 7, o Índia November Alpha. Gente, Índia November Alpha, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ok, aguardando autorização para pouso, Índia November Alpha. Bravo que Luiz, que vento 140 graus 079, autorizado pouso, pista no zero. Controle Oceania 6312, possível coordenar direto Aracaju ou o meu Fox 18? Aguarde. Obrigado. A 3733, decolada Zona 4, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 3733. Salvador, agora 397, bom dia. Dia, voo no 397, vamos cópia? Afirmativo, temos a Quebec. Voo no 397, autorizado São Paulo, nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Upper Zulu, 16. Controle 120, decimal 8, transponder 5055. Papa Romeo, India Echo India, you're clear to line up and maintain. Line up and maintain, Inco Echo India. Line up and maintain, India. Já direto Romeo Fox 08. 08, muito obrigado. Pouso no 5, livre a pista próxima à direita, frequência do solo 121, decimal 9. Isso pra Luiz, obrigado, gente, pô. Tá, 3487, aguarde pushback. Agora. Ok, você tá vendo a alfa, não. Teste, passe 1 no reporte na Lima. India Echo India, you're clear to take off runway 10, wind 140 degrees 05 knots, KNH 1014. 1014, we are clear for takeoff. Oxana M3, 1-2, chamador Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Poste 12545, a primária, entendeu a segunda 2685. O Oxana M3, 1-2, bom dia, obrigado. Bom, 487, após a passagem do Learjet 60, sua retaguarda será autorizado o pushback acionamento. Ok, ok, após o Learjet. Lima Top Max, frequência livre. Autorizado, o pushback acionamento, então temos para ataque. Whisky, Bravo Whisky, Angra Sanalima, Summit Torre 118, Dial departure, passing 5000 feet. Romeo, India, Echo India, radio contact on departure, climb to level 400, dial departure. After leader, fly direct to bleed position. Uma voz pushback. Vai dar. 100 after dial, could you confirm? After Leda, fly direct to Bravo Romeo, India Deck Delta Echo. Ready. Roger, after dial, flying direct to bridge position. Negative, after leader. After leader, Roger. Motor Salvador, bom dia. Gol 1260, descendo até 150, informação Golf. 1260, bom dia, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 04. É, entendeu, 050 na Mari, gol 1260, foi importado. Correto. Autorizado cruzamento no 735, Whisky Bravo Whisky, ao estacionar a frequência livre. 736, eu escuto, Lima Rafa Mike. Confirme. Mensagem? controle, Altan 3733, informando que o Lima Papá Mike fez um pouso no Grupo Zulu de Ilha de Maré. Grato pela informação, Altan 3733. Informado, Lima Papá Mike. Grato. Papatão, quilômetro da Alfa, controle. Amanda no centro de Salvador agora para Pouso da Bahia. Com Pouso, quilômetro da Alfa, frequência livre. Tem uma previsão para Xanéa? 63 no 1? Xanéa 63 no 1, eu tenho um Airbus 310 da TAM que fez o pushback no 9, ele já vai iniciar o táxi. Após a passagem do mesmo, a sua retaguarda, autorizado iniciar o pushback, chame para táxi. Ok, após o TAM, está autorizado, obrigado. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, grato, 3733. Horas e 40. 3487 autorizado, táxi via Pátio, Índia, ponto espera da 10, semitorre, 118, decimal 6, ajuste de altímetro, 10014. 10014, confirma. 10014, ajuste de altímetro, TAM, 3487. Ok, 10014, altímetro, Pátio, Índia, chamada ponto espera 286, para certo. São Salvador, DP 5595, pronto para o pushback essa manhã. 5595, autorizado o pushback, estamos prontos para ataque. Autorizado o pushback, acionamento maior para o táxi, 5595. No 260, autorizado a final do procedimento elétrico, fechou no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. 72.000 no perfil do procedimento, informação estabilizado, pista no 0, gol no 260. Solo de Salvador, é o gol 1983. Gol 1983, tanto fazendo. Tanto fazendo. Gol 1983 autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 21. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8. Transponda 5046. 48, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3487, autorizado alinhar de colapso turno 0, Ventuno 30 graus 089, Kenigão no 0 no 4. Livre alinhar decolada turno 0, 3487. 0, via Upper Zulu 21, pistão no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5046. Autorizado, Guarulhos, no 360, pela Upper Zulu 21, decolado com curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120.8, transponder 5046, voo 1983. Voo 1983, cotejamento correto, estamos pronto para acionamento. Reportará para o posto, voo 1983. Para o táxi, estacionário 6311, estamos com 171 a bordo, 171. A alternativa é Galeão, com 3 horas e 50 de autonomia. Oceania 6311, autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto esperadão no 0, semitorre 118, decimal 6, as luzes de altímetro no 0, no 4. 614, 186, no ponto espera, obrigado. Para o táxi, o trip 5595, pátio 3, com 6867 a bordo, 4 horas de autonomia alterna a Porto Seguro. Oceania 63. Trip 5595, 7 pessoas a bordo? 67 pessoas a bordo. 5595, autorizado táxi via Pátio, seguirá aeronave Airbus 320 da Oceaner. No ponto de espera do 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste o altímetro no 014. Sente autorizado táxi via Pátio, após seguir o Airbus da Oceaner, no ponto de espera 118.6, trip 5595. Tá 3487, decolado aos 828, controle 120, decimal 8. 08, boa, 3487. Para Salvador, Altan 3487. Bom dia. Altan 3487, bom dia, contato radar na decolagem, tudo para o nível 380 na saída Arbor. Lateral Arbor 380, Altan 3487. Alfa Vitor Zieto, tudo cópia. Autorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés pelo corredor ACF. Pistão no 0, curva direita, controle 120, decimal 8, transponder 0151. Vitor Juliette, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre. Não faz. 118, decimal 6. Oxané 6311, autorizado ali em manter pistão no 0. Ali mantém pistão no 0, Oxané 6311. Ali mantém, Oxané 6311. Oceania 6311, vento 130 graus, 099, autorizado decolagem pistão no 0. Corre, Salvador, trip 5595, ponto espera da 10 pronto. Trip 5595, mantém ponto espera da 10, por gentileza. Mantém ponto espera 5595. Prezado acionamento de nosso táxi, Alfa Romeo Juliette. Acionamento, voo no 397. Voo no 397, autorizado o acionamento, estamos pronto para táxi. Autorizado, 397. Oxenem 6311, decolado aos 32, controle 1, 20, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, Oxenem 6311, passa 1300 para o 360. Oxenem 6311, contato radar na decolagem, supra nível 360 na saída Arbor. Afirmativo, 360 na Arbor. Alguma possibilidade de voar direto, elevo, debit? 5595, ali mantém pistão no zero, por gentileza. Ali mantém o no zero, 35595. O vento 140 graus 08 mais, autorizado a decolagem em pista 1 no zero. Autorizado a decolagem no zero, TP 5595. Chama agora a torre 118, décimo 1, meia dúzia. 86120, PJ, obrigado. Bom pouso. Torre Salvador, bom dia, gol 1260. Baixou e travou o final da 1-0, visual. No 260, continue a aproximação, reporta condição. Continue a aproximação, guardando autorização para pouso, cheque trem, vento em Salvador, 130 grau 09 nós. Baixar e travar, aguardando liberação da pista, 1-2-0. Confirma o PLB, o Alfa Victor Juliette. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, a porta pronta para a linha, o Alfa Victor Juliette. Cinco, cinco, nove, cinco, decolado aos 34, controle 120, decimal 8. Bom dia, sem identificação, autorizado a descer para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste altímetro 104. 094, 090, chegada Mare, bom, 090, se eu puder continuar em linha, bom dia, 3595, 1500. 3595, bom dia, contato radar na decolagem, sua para o nível 160 na saída da El, após lida, direto Léo. Ok, após lida, direto Léo, é possibilidade de vir para a Coral do presente? Para o táxi, o gol 1397, 1-1-0 a bordo, Galeão, 4 horas. Golo 397, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 1-0, Semi Torre, 1-1-2, decimal 6, ajuste de altímetro no 0-1-4. E 14 de táxi até o ponto de espera da 1-0, gol 1-397. Confirmado a procedência? descendo para Papa Romeo Zulu Fox Golf, confirmando a localidade, é Cairo Lorenzo. Confirme o tipo da aeronave, pessoas a bordo e as regras de voo. Descendo para Papa Romeo Zulu Fox Golf. Mantenha condições duais nos corredores Caixa Prego Vera Cruz após ingresso no corredor Interlagos. Acione o código transponder 0126. É, o Golo 397, bom dia, não pode estar a próxima. Golo 397, ali mantém pressão 0. Ali mantém na 10397. Gol 1260, solo aos 37, livra a pista próxima à direita, frequência de solo 1219. 1219, 260. Salvador, bom dia, 2423, passando 230. Azul 4235, acima de identificação, desça para o nível 060 na chegada a Bonfim. Ajuste altímetro 1-0 no 4. 060 na Bonfim, azul 4-3-3. 60, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette para 08, 1-2-0. Confere agora a Salvador, Xana 63, sono 1, tá passando 1-4-0 agora para o 360. Cliente, chama agora o centro Recife, 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0, bom voo. 2-8-8-2-6-0, até daqui a pouquinho. Até. O 1397 vai estar restrito no 050 por 15 milhas. Controle em 120.8, decolado aos 39. Ciente, restrito 050 por 15 milhas. Transferiu o controle do 08. Bom dia, vou no 395. Ciente. Salvador, bom dia, gol no 395. Gol no 395, controle. Correção é o 397, decolou na sua escuta. Gol no 397, contato, radar na decolagem. Supo para o nível 360, livre da restrição no nível 050. Está presente autorizado direto Leda. Após Leda, direto Brito. Liberado na restrição para o 360. Está presente, voa Leda, gol no 397. Chamou a torre. Alfa Victor Juliette autorizado alinhar e decolar pistão no 7, ventou no 10 graus 08 mais.